disco na vitrola. Vou nas ruas da cidade encontrar onde estou. Se cale por não ter do que dizer. Sou do Rio de Janeiro, CDT meu cativeiro. Então respeita nós, que aqui tem voz. E hoje eu sei que você falava pro meu povo, não é lei. Se cale por não ter do que dizer. Sou do Rio de Janeiro, lobo e pele de cordeiro. Então respeita nós, que aqui tem voz. Levando do jeito que a vida permite. Muita pólvora, dinamite na picada. Um cara que leva sem convite. Levite, revide, só existe quem resiste. Vê se decora, demora lá fora. Vários foram embora. Quem não me ignora, tá maneiro, se revigora. Mora, futuro é agora. Bola de fogo incorpora. Quem explora, hoje implora. Se fosse do mundo perdido, parece que vejo invertido. Não faz sentido. Eu verso, estresso o universo. E não desconverso, fico, não disperso. Todo mundo ouvindo o som da zona oeste, carioca. Se vier, venha devagar assim que a banda toca. Rodeio por todo o Brasil, mandando fechado do jeito que eu sou. Só quero dizer que a ofensiva continua. Meu conceito é de rua, tentando mudar minha mente, manipular minha gente. Defendo minha conduta como Deus defende o crente. Vou nas ruas da cidade encontrar onde estou. Se cale por não ter do que dizer. Sou do Rio de Janeiro, CDT meu cativeiro. Então respeita nós, que aqui tem voz. E hoje eu sei que você falava pro meu povo, não é lei. Se cale por não ter do que dizer. Sou do Rio de Janeiro, lobo em pele de cordeiro. Então respeita nós, que aqui tem voz. O microfone é tudo o que eu preciso. Desestabilizo, liso, viso, prejuízo. Por isso organizo, nisso penso. Com o auxílio de um incenso. Não precisa ser um gênio, basta ter bom senso. Respiro tenso e vou treinando pro obstáculo. A grana do teu pai não faz de nós um espetáculo. Que ganha público e perde conteúdo. Não me iludo, contra o olho gordo bem escuro. Lembra daquele momento, faltava dinheiro, mas não sentimento. Vítima do tempo, nome na boca do sapo. Faz o processo, fica lento, quebrando no talento. Norte a sul, Salvador, muita axé, Porto Alegre, Triafô. Só quem tem não se julga melhor que ninguém. Fica de pé, enverga, não quebra, você sabe bem. Na nossa história, sucesso e fracasso. Foi preciso muitas palmas pra poder vencer o cansaço. H. Maço, o que teu bonde faz eu não faço. Já fui pro espaço, se deixa brecha eu logo me engraço. Mas não me embaço, meu espaço eu defendo. Rodando por todo o Brasil, mandando fechado do jeito que eu sou. Só quero dizer que a ofensiva continua. Meu conceito é de rua, tentando mudar minha mente, manipula minha gente. Defendo minha conduta como Deus defende o crente. Vou nas ruas da cidade encontrar onde estou. Se cale por não ter do que dizer. Sou do Rio de Janeiro, CDT meu cativeiro. Então respeita nós, que aqui tem voz. E hoje eu sei que você falava pro meu povo, não é lei. Se cale por não ter do que dizer. Sou do Rio de Janeiro, lobo em pele de cordeiro. Então respeita nós, que aqui tem voz.